que eu sou chato, mó difícil de aturar. Mas se depender de mim, a gente ainda vai durar mais 50 anos sem problema, tudo bem. E que esses 50 anos se multiplique pra 100. Me deixa zen, traz minha paz, faz me sentir mais do que tudo que eu fui há algum tempo atrás. Traz desconfiança no amor, sinceridade. Tá contigo é tão bom que nem parece ser verdade. A ansiedade pra te ver me rouba todos os assuntos. E quando vejo cê partir, dá vontade de ir junto. Não te prometo as estrelas, mocota chegar lá em cima, mas prometo cê vai ser o motivo de cada rima. E todo aquele ciúme bobo é só medo de te perder. Não quero ver outro fazendo tudo que eu quero fazer, te fazer sorrir, ser o motivo da sua graça. E quando você tiver medo, sem medo, me abraça. Um minuto, uma hora é pouco pra mim. Um dia, uma semana é pouco pra mim. Um mês, um ano é pouco pra mim. Uma vida inteira ao seu lado é pouco pra mim. Um minuto, uma hora é pouco pra mim. Um dia, uma semana é pouco pra mim. Um mês, um ano é pouco pra mim. Uma vida inteira ao seu lado é pouco pra mim. Até o fim, me diz que vai ser assim. Não vou desistir de você, então não desiste de mim. Não tenho din, mas tenho vontade de sobra de ter você pra mim. Chamar sua mãe de sogra, talvez às vezes vai ser um pouco estranho. Quando um pivetinho me pergunta, pai, cadê a mãe? Que cada dia com você seja um novo começo. Tão pouco tempo contigo, mas esse tempo não tem preço. Concretizei sua memória entre boom e clap. Deixa eu ser o seu agora e tu ser minhas letras de rap. Existe muita coisa ainda pra me conhecer, mas no momento meu melhor conhecimento foi você. Vou fazer tudo que você deseja, na falta de assunto, simplesmente me beija. Ansioso pra te ver, pego a mochila e os fones, tô indo te encontrar. Mais felizão que Melbourne. Um minuto, uma hora é pouco pra mim. Um dia, uma semana é pouco pra mim. Um mês, um ano é pouco pra mim. Uma vida inteira ao seu lado é pouco pra mim. Um minuto, uma hora é pouco pra mim. Um dia, uma semana é pouco pra mim. Um mês, um ano é pouco pra mim. Não vou desistir de você, então não desiste de mim.